Sejam bem-vindos a mais um DC Review, o podcast do site batiora.com.br, exclusivamente sobre os lançamentos dos novos 52 da DC Comics. Meu nome é Douglas Dias, estou aqui com o JP. E aí? E hoje falaremos sobre os lançamentos do dia 10, né? Da quarta-feira, dia 10 de dezembro. Exatamente, Douglas. Eu sempre me confundo com essas datas. Mas vamos lá, JP, o que tivemos nessa semana? Essa semana a gente teve Tropa dos Lanternas Verdes, número 37. Uma revista especial da Arlequina, Arlequina Especial de Fim de Ano, número 1. Né? Na verdade, o nome dela seria Harley Quinn Holiday Special, então uma tradução meio livre aí. Liga da Justiça Unida, número 7. Clarion, número 3. Batgirl, número 37. Batman Eternal, 36. Constantine, número 20. O Novo Esquadrão Suicida, número 5. Fim do Futuro, número 32. Fim do Mundo, número 10. E Melhores do Mundo, número 29. Lembrando aí que Clarion eu desisti dela, então nós não devemos comentar sobre ela nesse episódio. E tá lendo Constantine, JP? Não, eu larguei Constantine logo antes da one-shot do Fim do Futuro. E eu larguei ela na 19. Eu não aguentei mais, eu não li essa 20, então... Também não devemos comentar sobre a Constantine por causa disto. Mas vamos pro que interessa então, para serviços que estão minimamente interessantes. Quais são seus destaques essa semana? Vamos começar falando de Melhores do Mundo. Beleza, ainda continuando com aquela pegada desde de quando começou o Fim do Mundo, né? De que temos aí flashbacks, né? Vamos dizer assim. Flashbacks. Sim. Do passado do Batman e do Superman e da Mulher Maravilha, né? Temos a participação grande dela ultimamente. Sim, e essa foi a primeira edição que a gente vê já tanto o Batman quanto o Superman trabalhando já como super-heróis. Ah, sim. É. Até porque na edição passada tivemos os dois meio pirralhinhos, né? Sim, as últimas duas edições mostraram os dois crianças ainda. Qual que foi o anterior? Não foi sobre o pai do Bruce, não? Sobre o Thomas? Não, o anterior foi sobre a Mulher Maravilha. Ah, não, mas antes dessa? Aí antes dessa foi sobre o Thomas Wayne, que foi a primeira dessa linha nova aí de contar o passado, né? Que focou no Thomas e não nos dois, né? Exato. E essa edição, ela tem uma coisa interessante, que ela é narrada em primeira pessoa pela Lois Lane. Então, é a Lois Lane contando o primeiro encontro dela com o Batman e com a Mulher-Gato. O Batman, ele tava, a princípio, perseguindo aí alguns bandidos, e a gente vê que a Mulher-Gato tá na jogada. E a gente vê que, de uma hora para outra, assim, o Batman, ele começa a perseguir a Mulher-Gato. E a gente pensou óbvio, né? Pô, o Batman tá caçando a Mulher-Gato. Nisso vai mostrando, em paralelo, o Superman protegendo a Terra contra uma tecnologia alienígena que tá enviando tipo satélites aí, e um deles acaba caindo em Temícera. Então a gente tem o primeiro encontro, digamos assim, real entre o Superman e a Mulher Maravilha, porque o Clark não lembra daquele primeiro encontro que foi mostrado na edição passada. É o pessoal que leu aí vai tá lembrado do que aconteceu. Então, os dois têm uma discussãozinha lá e tal, mas o Superman sai da ilha de Temícera mais ou menos de boa, assim. Um detalhe, esse relacionamento do Batman com a Mulher-Gato é explorado mais a fundo, porque lá na frente a gente vai saber que a Caçadora é filha dos dois, né? Sim, sim, na verdade, né, a gente já sabe que o Batman é casado com a Mulher-Gato dessa realidade e a Caçadora é filha dos dois. Então, aí o que acontece é que no final dessa edição, tem aquele clássico lá que o Batman tá perseguindo a Mulher-Gato pelos telhados, aquela coisa e tal. E a Mulher-Gato, aparentemente, ela consegue fugir do Batman. E nessa mesma hora, o Superman chega e pega ela. Sem o Batman pedir. O Superman interfere no plano deles. E aí a gente descobre que o Batman, ele já conhecia a Mulher-Gato. Os dois sabem a identidade de secreto um do outro. E que eles estão trabalhando meio que em conjunto nisso aí. A gente não sabe ainda qual é a real motivação dos dois. Se eles realmente estão trabalhando em conjunto, meio Batman e Robin. Ou se é só... nesse caso pontual, mas a verdade é que eles se conhecem, um sabe a identidade secreta do outro e eles estavam se ajudando nisso aí, apesar de que eles ainda estavam querendo meio que manter as aparências de que não. Beleza. O meu destaque vai para Batgirl, que eu achei uma revista bem melhor do que da semana passada. Eu não gostei tanto assim dessa semana. É, eu achei uma trama bem mais interessante do que da semana passada. Até tem uma pegada um pouquinho parecida, assim, de leve, né? Com aquela Multiversity do Morrison, que é sobre os super-heróis popstars, sabe como que ela chama? The Just. E ela tem uma pegada de um pouquinho essa questão de crítica à cultura americana, à cultura de celebridade americana, né? Sim, essa edição trata muito disso. Eu achei uma trama bem bacaninha, assim. E até expondo um pouquinho também mais do relacionamento dela com a Canário, que a gente já falou aí que anda meio conturbado e tal. Eles voltaram a tocar nisso nessa edição também. Foi bacana. É aquela coisa, né? As duas não estão bem, mas quando uma precisa da outra, ou mais precisamente nesse caso, né, quando a Bárbara precisa da Dinah, elas se entendem e se ajudam. Sim. Então, assim, eu achei uma revista. Nada excepcional, mas uma revista bacaninha. A Batgirl tá me divertindo bastante. É, eu não tô achando, assim, eu achei essa um pouquinho inferior às outras duas, mas continua muito boa. É, ainda continua um título que vale muito a pena acompanhar e que tá tendo aí um diferencial, né, em relação às outras coisas. E a boas novas aí é que descobrimos essa semana aí que a Babster vai vir no Brasil, né, pro FIC do ano que vem. Exatamente, e uma divulgação bem interessante, né? A forma como isso foi divulgado. Ah, sim, com a outra Babsteen, com a Bárbara Sim, Gordon. Foi bacana. exatamente. Foi bem interessante. Mas notícia interessante aí, porque eu tô gostando bastante da Batgirl e o traço da Babs é bem bacana, assim. Legal. Sim. Mais alguma revista? Ah, você está acompanhando aí a saga do Godhead? Vamos falar de Lanterna? Tropa das Lanternas Verdes 37. Exato. Essa semana a gente viu aí continuação do que já estava sendo mostrado na semana passada, e principalmente do que foi mostrado em Sinestro, que a gente comentou no nosso último episódio, né? Mostrando a tropa dos Lanternas Verdes lá em Nova Gênese, lidando com o Pai Celestial, principalmente. Uma coisa que eu achei interessante, que o Pai Celestial fala um pouquinho mais do plano dele, né? Do que ele vai fazer com a equação da vida, e ele fala que é muita coincidência o portador da equação da vida estar justamente na Terra, que foi o planeta onde Darkseid sofreu sua derrota, aquela coisa toda e tal. E ele fala que lá já tem uns heróis, e aí mostra aí a Liga da Justiça, e parece que ele tem um plano de transformar essa Liga da Justiça meio que em lanternas branco, agindo sobre o comando dele, né? É, ele tem planos de fazer tipo aquela conversão, igual ele fez com aquele planeta meio moribundo lá. Sim. Ele quer converter a Liga, porque ele fala, né, que a Liga é bem forte, já é um grupo de heróis bem forte, e que ele quer transformar, converter esses heróis em tropas dele, né? A gente vê aí que a gente tem pelo menos dois soldados do alto escalão de Nova Gênese já meio que contra Nova Gênese. A primeira é aquela soldado que a gente viu na edição do Sinestro, que a gente comentou semana passada. E agora é esse que tá agindo junto com a tropa dos Lanternas. Então, provavelmente a coisa vai começar a pender um pouquinho pro lado das tropas dos Lanternas aí mais pra frente. É, em contrapartida, a tropa Índigo debandou pro lado do Pai Celestial, né? Sim, e eles têm uma visão até interessante, se for pensar, né? Porque a tropa dos Lanterna Índigo, elas são compostas só por criminosos, só por negro barra pesada, que quando foram escolhidos pelo Anel, eles ficam mais controlados, né? O Anel Índigo, se não me engano, é a emoção dele, a misericórdia, ou a compaixão, alguma coisa assim. E eles falam pro Pai Celestial, né, que eles sabem que a tropa deles sem os anéis são muito perigosos. E que o Pai Celestial busca vai meio que de encontro com o que eles querem. Então, por isso que teve essa traição. Sim, finalmente a trama andando um pouquinho aí, depois de três edições praticamente paradas, né? Sim, que avançaram muito pouquinho na trama. E eu achei estranho porque era pra essa trama estar avançando mais, né? Porque estamos no ato 3 aí, teoricamente o final da saga. É, pelos meus cálculos, não pelos meus cálculos, né, pelo que eu vi das solicitações aí, parece que essa saga vai só até o ato 4. Ah, tem um ato Então, 4, então. sim, então a gente vai ter aí, provavelmente o mês de janeiro vai ser o último mês aí É da porque saga. quando eu vi lá ato 1, 2, 3, eu achei que era tipo teatro, sabe? Eu achei que Ah, encerraria agora. não, se não me engano, vai ter um ato 4 ainda. É, então esse nome ato aí é só. É, seria meio que capítulos, né? Mas não tem necessariamente nada a ver com, por exemplo, uma trilogia ou algo do tipo. São capítulos. É, porque eu achei que isso tinha a ver com a estrutura de teatro. Mas beleza. Falando aí sobre as outras revistas dessa semana, tivemos ainda Liga da Justiça United 7, que também avançou muito pouco, na verdade. Cara, eu tô meio desanimado com essa revista. Eu achei ela bem, bem fraca. Eu acho esse arco tá ruim, sabe? Esse arco do Ultra lá tá bem ruim. O arco anterior dela eu achei melhorzinho, assim, achei mais É, eu bacana. gostei mais também. Também gostei mais. Mas eu sei lá, eu tenho o Lemire, eu acho que ele é muito de lua, sabe? Ele varia bastante, ele não consegue ser muito regular. Mas eu gostei do Homem Animal dele, eu estava com uma esperança um pouquinho maior para essa Liga da Justiça Unida aí. É, até porque a revista do Homem-Animal foi cancelada justamente porque o Homem-Animal entrou pra essa equipe, né? Sim, e o Homem Animal tava legal, tava melhor do que a Justice League United. É. Mas assim, avançou na trama, pelo menos avançou um pouquinho na trama, com o Ultra sendo capturado lá e tal. Só que, cara, sei lá, parece muito aqueles. Tem uma ameaça gigante e um monte de heróis se unindo para combater essa ameaça. Cara, nada novo, sabe? A gente já viu esse negócio tantas vezes e, sinceramente, não tá funcionando aí não. É uma trama até meio clássica assim de aventuras cósmicas, né? Você tem um vilão super poderoso aí e você tem que juntar os heróis para combater aquela ameaça cósmica gigantesca e tal. É, mais do que isso, né? É mais clichê ainda, porque é uma criança que vai se tornar aquele vilão e esse que decide se vão ou não matar ela e tal. Assim, cara, na real, eu já vi esse negócio dessa história todas as vezes que tá me dando canseira. Só tem uma passagemzinha que eu adorei nessa revista, que eu achei muito, muito maneira. É que quando eles estão distribuindo os anéis da Legião pro pessoal, aí a Lana, né, ela vira. Pô, mas e o Alan Strange, que ele tá lá na Terra e tal, e se a gente trocar de lugar e ele for teletransportado pro meio do espaço? Aí eles teletransportam um anel pra mão dele, ele lá dormindo, sem saber o que tá acontecendo. É, Uma passagemzinha divertidinha. interessante aí. Mas no mais, essa revista também, de novo, nada a acrescentar. É. É, acho que talvez a maior surpresa de todas é o Gavião Negro como traidor, né? O que também é outro clichê. É, ele não é exatamente traidor, né? Ele tá sendo controlado desde a edição passada. Ah, é verdade, verdade. Tá certo. Desde a Tinha edição passada esquecido não, disso. duas edições pra trás, eu acho. Mas ele tá sendo controlado lá pelo aquele camarada lá que eu esqueci o nome dele também, que é totalmente relevante. Próxima revista? Cara, de mensal eu acabei já. Tá, ainda li o novo Esquadrão Suicida. Cara, começando um novo arco. Do novo Esquadrão Suicida aí, depois da bagunça que eles aprontaram lá na Rússia. A Amanda Waller lá tentou juntar os cacos da equipe, pegaram os membros do esquadrão, e aí a gente tá com o pistoleiro detonado, né? Ele foi o exterminador lá, né? Deu uma surra, mas uma surra violenta no pistoleiro, então ele tá todo arrebentado, ele tá fora da equipe por causa disso. Então a equipe atual tá sendo formada pela Arlequina, pelo Arraia Negra, e aí entrou na equipe o Capitão Boomerang, o Flash Reverso, olha isso, e sensacional isso, colocaram o Homem-Morcego lá, como que ele chama? Morcego Morcego Humano. humano é o Dr. Nossa, esqueci o nome dele agora. É, colocaram o Morcego Humano para dentro da equipe. Então a É, equipe. bem que eu vi isso na capa da edição, eu até achei estranho o Flash Reverso e tal, mas É, só que é ok. aquela versão nova dos 952 dos morcegos humanos lá, tá ligado? Que eles são meio que. É, apareceu na Batman já. É, na verdade, essa questão dos morcegos humanos nos 952 ficaram bem, bem estranhas, né? Isso remete lá à corporação Batman, se você for pensar. É, sim, eles são tipo quase que uma raça feita em laboratório. Não é um morcego humano, não. E essa saga, ela se passa no Japão, ou tem alguma relação com o Japão, porque a capa lembra muito não só a bandeira do Japão, mas ela tem vários escritos. Ela tem um escrito em japonês aqui embaixo e tal. Eu não lembro da capa, mas a trama é basicamente o seguinte: tem uma espécie de laboratório que eles estão fazendo super-humanos. Aí eles foram invadir o laboratório. É porque essa revista especificamente, ela centra muito na Amanda Waller juntando os cacos da equipe, sabe? Refazendo a equipe e tal. Só que aí depois disso a gente tem a equipe indo para esse laboratório, que é um laboratório chinês, não é japonês não. Voltando lá, né? Lá no final do arco anterior, daquele arco na Rússia, a gente descobre também algumas coisinhas relacionadas aos chineses. São eles que pegam aquele operativo russo lá, que eu esqueci o nome dele. Não lembro o nome dele. Não é o KGBista, não é? Não, não. É um operativo russo que estava atrás deles lá. Eles que pegam ele quando ele está todo detonado lá e tal, e falam que podem reformar ele. Que podem trazer ele de volta à vida, dar poder para ele e tal. E aqui a gente vê mais ou menos esses chineses, não sei se exatamente esses chineses, né? Mas a gente vê alguns chineses criando super seres em laboratório. E eles estão atacando esse laboratório. E a trama é basicamente isso, cara. Eles atacando o laboratório, aí dá uma merda. A Arlequina apronta uma merda gigante lá e dispara, tipo, um alarme que acorda todos esses super seres lá. Putz. Então, e tipo, acaba assim, com eles cercados por 200 milhões de super operativos lá. Só que nada demais Entendi. essa revista, na real. O primeiro arco eu achei bacana, esse arco aí ainda não disse muito bem o que veio. Só que eu achei bacana também a forma como eles estão trabalhando essa revista, né? Porque o primeiro arco foram eles invadindo lá a Rússia. E agora nesse segundo arco a China. É os Estados Unidos invadindo os países socialistas aí, ou socialistas wannabe, ou Ou whatever. algum dia, Ou que talvez, quem foram. sabe foram os É. socialistas, né? Pois é. Para semanais? Vamos lá, essa semana as semanais foram um pouquinho melhores que a semana passada, especialmente Batman Eterno. Batman Eterno não posso falar muito. As outras. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos começar aí falando sobre Fim do Mundo? Vamos lá, cara. Primeiro que as nossas suspeitas se confirmaram, né? A caçadora virou realmente uma fúria e foi lá para aquele laboratório que eles estavam com o Superman atacar eles. Cara, e um detalhe, teve um diálogo deles que deu a entender que a Mulher Maravilha tá viva também, né? Eu não sei. Porque o Superman ele fala, né, que eles estavam fazendo clones não só dele, de Dele kryptonianos, como de como de Amazonas Amazonas. também. Pois é por isso que eu tô falando que, tipo, me passou essa impressão de que talvez a Mulher Maravilha esteja viva também. Daqui a pouco eles trazem aquela máquina que o Darkseid usa no, na crise final de novo e o Batman também vai estar vivo, quer Corre esse risco. Mas se bem que ver? aí a gente já tem um Batman, né? Eu não sei até que ponto que seria relevante. É. Mas de qualquer forma. Cara, eu acho que dessa revista o principal, assim, o grande ponto foi a descoberta lá do Darkseid. Que o Sim. Senhor Milagre, naquele ataque que ele tava fazendo em Apocalipse, ele acaba atacando o Darkseid. E é interessante, porque a gente tá falando desde o início. Que o Darkseid não tava lá no. Junto com o Conselho de Apocalipse e tal, ele não tava no trono de Apocalipse, que a gente não sabe onde que ele estava. E a gente descobre que ele tava preso. Muito estranho aquele negócio, né? Sim, ele estava dentro de um campo de força lá e o Senhor Milagre chega, começa a atacar esse campo e do nada o Darkseid fala que você, né, tipo, você acabou de me libertar. Então, o que dá a entender é que aquele velho que está lá comandando o conselho todo tem algumas intenções aí por trás que não necessariamente envolvem o Darkseid. Pois é, não ficou claro se, tipo, se foi ele que prendeu o Darkseid lá, quem que foi que prendeu o Darkseid, por sinal, né? Acho que também é um mistério a ser revelado aí. É uma coisa que a gente sabe, né? Para prender o Darkseid tem que ser alguém que não é pouca bosta. Pois é. Mas, no mais, essa revista sem grandes passagens. A gente teve uma apariçãozinha bem rápida aí do Avatar do Azul, que pelo alarde todo que eles fizeram, é só um monstrinhozinho pequeno lá, não pareceu ser tão aquela coisa toda. Tirando isso, também a gente viu que o Dick Grayson dá o filho dele pro Constantine. Ah, No sim, é o que isso Constantino vai foge com o filho dar, dele. no que isso vai dar, a gente não sabe ainda. Provavelmente isso passou na revista Constantine desse mês ou vai ser abordado na Constantine do mês que vem. Mas Não, não como a fala gente isso não não, tá porque eu lendo. vou acabar tendo que ler Constantino. Como a gente não tá lendo Constantine, então a gente talvez fique na curiosidade aí. Eu vou até confirmar aqui, porque eu tô até com a Constantino aqui, eu até cheguei a pegar ela, só que eu não animei a ler. Mas eu acho que a 20 foi daqueles fatos que aconteceram entre a 19 e aquela World's End 9, 8, não sei. Lembra aquela que a Sim, gente falou que tinha uma. aquela que tinha indicação também para Terra 2 da Bárbara. É, e é exatamente isso. Eu tô com ela na mão aqui. Ah, ela mostra a reunião dele com aquele espécie de Shadow Pact que ele faz lá e tal na Terra 2. Então, assim, ela não. E termina com o Dr. Fate aqui. Ela não tá relacionada, pelo menos essa 20 não tá relacionada ainda com o destino do pirralho lá. Então talvez seja abordado ou nas próximas semanas, na Fim do Mundo, ou então na Constantine número 21. Sim. É, provavelmente na Fim do Mundo, tá? Eu vou te falar porque elas não estão tão conectadas assim, não. Esses tains da Terra 2 tá meio estranho. Pois é. Mas beleza. Fim dos futuros? Vamos lá. Essa edição já voltou a cair, né, cara? Eles não aguentaram segurar a barra por muito tempo. É, mas teve alguns fatos interessantes aí ainda. Eu, assim, na real, eu tô gostando das últimas edições. Eu tenho gostado mais da Fim dos Futuros do que da Fim do Mundo, incrivelmente. É, e aí a gente teve alguns fatos interessantes. Por exemplo, o Dr. Yamazaki, que ele chama mesmo? Eu não tenho Ah, certeza. é o médico doido, o doutor doidão japonês, ó, médico, de onde que eu tirei médico. Mas o cientista japonês doidão lá que era o chefe Do do Jason. sim. Ah, ele acaba se tornando um novo virão aí, né? Inclusive com a armadura mais estranha que eu já vi no universo. A roupa dele parece o amálgama entre o Antimonitor e o Galactus. É um negócio muito É isso que bizarro. eu ia falar. É o Galactus, cara. Aquilo é o Galactus. É um negócio muito estranho, parece exatamente isso, velho. Parece uma mistura do Galactus com o Antimonitor, é um negócio muito bizarro. Fora isso aí sim tivemos alguns fatos relevantes, né? Cara, a gente viu que a Fifth Sue, ela vai meio que enfrentar o Irmão Olho de alguma forma. Ela até chega a pôr a máscara do Exterminador Ela tá e putaça, putaça. tá bolada lá. A gente vê uma coisa interessante, que o Irmão Olho, ou o Irmão Olho não, o Mr. Terrific, lá, o Senhor Incrível, ele lança uma iniciativa que chama U-Sphere, né, o Esferas. E ele fala que vai ser uma forma de salvação do pessoal da Terra e tal, mas que por enquanto ele vai deixar só o pessoal de Nova York. É, ele já Umas tava coisas. com essa história das esferas, né? Lá desde a primeira edição. Só que agora ele falou que ia Sim. soltar só pra Nova York. É um Agora negócio ele parecendo chegou a muito lançar. Apple, né? Assim, eu achei, cara. Isso me lembrou um pouquinho, não só o que tá acontecendo, o que aconteceu na Superman, daquela. Da tal da salvação prometida, como isso me lembra um pouquinho também do que aconteceu, do que acontece em Justiça. Como assim? Ele dá a entender que ele tem uma tecnologia salvadora que vai salvar a humanidade aí, só que por enquanto só o pessoal de Nova York, né? Tá que essa questão dele tá limitando a quem que pode usar por enquanto é meio novidade, entre aspas, aí. Mas toda essa história de que aquele cara que claramente é o vilão tá vindo com uma tecnologia salvadora e que prometendo milagres para salvar a humanidade, sabe? Ah, sim. É, e para finalizar aí nessa revista, a gente teve uma participação um pouco importante aí da. Ah, como é que chama lá, velho? Droga, do Gavião Arqueiro, do Da Átomo. Stormwatch. Stormwatch, isso. Eu tava com o Shadow Pact na cabeça, exatamente porque eu acabei de citar. Poxa, e lá nessa passagem da Stormwatch, a gente vê que as menininhas de 8 anos dessa revista estão chutando as bundas, né? Primeiro a gente Claro. viu a Fitch Sue e agora lá a líder da Stormwatch. Dando bronca em todo mundo. E ela fala, né, que Ela quer uma. Quando ela quer uma coisa, ela vai conseguir, ou então ela vai começar a soltar aqueles bichão que parece o Godzilla no pessoal lá na Terra. Vai começar a tocar o terror. Agora, para fechar, um último comentário. A gente tem aqui uma passagem bem rapidinha da nova nuclear também, né? Dela novamente em diálogo com o Jason. E a gente vê que ela não consegue separar, né? Eles não conseguem desfazer o nuclear. É, desde a edição E. passada, né? Né, na edição passada ela começa a tentar, mas nessa edição agora a gente vê que ela está tentando e não consegue. E aí eles voltam para o laboratório, porque o Jason começa a suspeitar que aconteceu alguma coisa diferente, assim, que essa transformação deles em nuclear tem alguma coisa de diferente da que tinha antes do Jason O Roy. com o Roy, né, que... Não, não é Roy, não. Não. É Ronnie. Ronnie, isto. Isso. Do Jason com o Ronnie. Que aí eles vão pro laboratório para investigar a explosão lá e tudo, para ver se eles conseguem descobrir o que aconteceu de diferente dessa vez. Sim. Batman Eterno? Vamos lá. Cara, só porque você falou, a primeira página de Batman Eterno dessa semana mostra a Harper Hole. Só porque você falou isso no episódio passado, você reclamou que ela tava sumida. Começa mostrando os dois, né? Tá, igual eu já tinha falado, ela está agindo em conjunto com o Tim Drake, o Robin Vermelho, investigando uma tecnologia que está contaminando as pessoas. O irmão da Harper Hole está infectado, mas o Tim Drake meio que conseguiu dar um jeito de, digamos, entre aspas, hospitalizar o moleque. Hospitalizar entre aspas porque eles estão cuidando dele numa casa lá com os equipamentos, não exatamente um hospital. Mas aí o que acontece? O Bard, ele tomou conta da tecnologia do Batman, né? E o Batman tava indo para morrer mesmo. Ele meio que o Batman tava dentro do Batmóvel, em cima de um viaduto, e o Bard meio que jogou o Batmóvel do viaduto, hackeando a tecnologia do Batmóvel. E o Batman, ele convoca a Batgirl, que até é interessante observar que ela já aparece aqui com o um uniforme novo. O Robin vermelho e o capuz vermelho, Jason Todd. E eles meio que dão uma carcada no Bard. Só uma curiosidade, JP, rapidaço. Ah. Como ficou o traço da Batgirl com esse uniforme novo? O traço que não é o da Babs, aquele traço todo utilizado. Ficou legal, cara. Não ficou esquisito. Ficou uma coisa. Assim, não ficou aquela. Não ficou bacana igual aquela primeira arte de divulgação que a gente viu da Babs Star, mas ficou legal. Não ficou caricato, não ficou estranho. Ah, Ficou bom. bacana. É porque o traço dela é muito estilizado, né? Eu tava achando que talvez Sim. não combinasse com o resto do universo do Batman. Não, não. Ficou bem legal o traço. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui na página para eu dar mais embasamento porque eu tô falando. Inclusive, falando em traço aí e tal, quem colore essa edição é um brasileiro, chama Marcelo Maiolo. Ah, o Maiolo. Sim, ele que estava colorindo a revista do Arqueiro Verde na fase do Lemire, e ele que está colorindo a Tropa dos Lanternas Verdes agora. Então, essa semana a gente teve duas revistas coloridas por ele. Né, então, assim, o traço ficou legal, não, eles mantiveram a proposta original do uniforme, né, então, assim, não tá nada extravagante, não. Tá uma coisa bem legal, inclusive. Mas aí o que acontece, né? Chega a Bat-Family lá pra dar uma carcada no Bard. E o Bard ameaça de prender o Batman. Ele chega a dar voz de prisão pro Batman. Mas aí chegam as crianças lá na hora aí. E meio que impedem ele. E o Batman fala com ele. Fala assim, olha, você é o comissário, então eu não posso te prender. Mas se tudo está acontecendo aqui hoje é culpa sua. E aí eles falam, né, tipo, que eles dão aquela ameaçada nele que, tipo assim, se você não tomar jeito, a gente vai voltar, a gente vai, tipo, te destruir e tal. E aí ele fala, tipo, não, vocês não podem me ameaçar desse jeito. Aí o Batman fala, sim, a gente pode. E aí taca a bomba de fumaça e some todo mundo. Então, assim, foi um chega pra lá que eles deram. E aí tem algumas coisinhas, a gente vai vendo um pouquinho do Batman na caverna, o Rush provocando o Batman, umas coisinhas e tal, mas a parte mais interessante dessa revista é que a gente continua a ver o passado do Bard um pouco. A gente vê aí que a Vicki Vale está lá em Detroit investigando, e a gente descobre que o Batman de Detroit, aí, entre aspas, né, que a gente tinha comentado na edição passada, não é o Arqueiro Verde. E também não está ligado com a Corporação Batman. É um cara que achava que podia vestir de morcego e sair por aí dando porrada nos outros. É o Azrael. É, só que com um décimo do preparo do Azrael. É simplesmente um moleque que vestiu a roupa de Batman E e tava saiu nesse por aí dando fudendo. porrada nos outros. É aquele esquema meio os Batmans do Cavaleiro das Trevas do Nolan, sabe? Quando O moleque que pôs os monstros. Como é que chama aquela os gangue? cachorros. Os mutantes. Não, não, do Cavaleiro das Trevas do Nolan. Ah, tá, não. Eu tava pensando Do nos filme. mutantes lá, que eles começam a se fantasiar de Batman e. Não, não. Vamos lá! É esquema bem do filme mesmo, sabe? Moleque bota roupa de hóquei e acha que vai dar porrada em todo mundo. E aí o que aconteceu? O Bard e a parceira dele estavam fazendo uma operação lá pra pegar uma gangue, e na hora que eles chegam no lugar, esse moleque chega também e distrai os dois, né? O Bard e a parceira deles. E com isso os bandidos conseguem matar a parceira dele. E aí ele fica todo traumatizado. Chega num bar puto da vida lá pra beber, pra afogar as mágoas na cachaça, e ele vê um pronunciamento do James Gordon na TV, meio que falando que ele junto com o Batman conseguiram prender, acabar com a operação criminosa e tal, e o Bard fala, pô, esse cara é o cara mais errado que tem, porque ele tá protegendo um criminoso, né, aquele papinho de todo direitista de extrema de quadrinhos aí que fala que os encapuzados são vilões, aquela coisa toda. E nisso chega o Rush e começa a trocar ideia com ele. Então a gente vê que foi uma conjuntura muito grande de fatores aí que colocou o Jason Bard na mão do Rush. E aí, para fechar essa edição, a gente vê o Charada. Até a volta do Charada aí. Ainda não ficou claro como que ele se encaixa nisso. Mas a gente vê que o Batman, ele sabe que tá faltando alguma peça nesse quebra-cabeça todo, de tudo que tá acontecendo em Batman Eterno. Que ele sabe que tem alguma coisa em comum com tudo isso, mas que ele ainda não sabe o que que é. E nisso aparece o Charada, né? Corta a cena pro Charada num galpão. E ele fala, tipo assim, porra, eu esperava que numa hora dessas o Batman já tivesse desvendado o que estava acontecendo. Parece que eu vou ter que dar um empurrãozinho. Então não ficou claro ainda se é o Charada que tá por trás de tudo isso. Ou se o Charada ele simplesmente desvendou o que está acontecendo e vai dar uma ajuda pro Batman. Sim, agora eu quero saber qual o personagem que semana que vem eu vou trazer de volta pra DC. Por quê? Ué, porque já trouxe a Harper de volta. Ah, sim, chuta um aí. Se não, semana que vem é fácil adivinhar qual que vai voltar. Semana que vem é o Damian. Tem Batman e Robin semana que vem. Ah, tá, é. Tem Muito a. provavelmente ele já volta. Se bem que semana que vem tem. No dia 24 sai a Robin Rises Alpha, né? Então pode ser que ele só volte na Rises. Na Rise, exatamente. É, pode ser, não, muito provável, né? É. Mas, cara, eu só não falo que a Dona Troia vai voltar porque a chance disso acontecer é zero. Ah, não, se fosse pra ela voltar, ela já teria voltado. Os caras não vão trazer a Dona Troia agora Não, no nesse ramo. 45 segundo tempo, sendo que já anunciaram participação dela em Convergência, né, cara? É, eu queria falar só lá em Convergence. Eles É. devem trazer ela de volta. Mas, beleza. É isso aí, pessoal. Essa foi a semana dos 952. Essa é a semana mais. Sempre a semana mais fraca do mês, né? Na real. Sim. Semana que vem vai ser boa já, né? A gente já vai ter Mulher Maravilha, vai ter Batman e Robin, vai ter Titãs, vai ter muita coisa legal semana que vem. Porra, velho, você conseguiu citar Titãs e falar que a semana vai ser boa? Tá tão fraco. Eu tô gostando dos Titãs novos. Ah, eu gostei não. Mas beleza. Mas semana que vem vai ser boa. Não preocupem, porque semana que vem vai ser boa. Além de Mulher Maravilha, a gente tem Multiversity de novo. Ah, é verdade. E eu acho que semana que vem é aquela semana que a gente tem as revistas de team-up, né? Batman, Superman, Mulher Maravilha, Superman, essas coisas todas. Não, tem Batman e Robin, tem dois Batman, né? Dois não, três Batman, né? Porque tem Batman e Robin, Batman e Superman, e Batman, né? E a Mulher Maravilha. A semana que vem é boa, sim. Sim. Mas beleza, pessoal. Até a próxima, até a semana que vem. Até mais.